funcionar os unidos com um raciocínio periférico, contra-atacando. Jamais seremos vencidos em Cristo, a razão que eu vivo, o motivo que persistimos e lutamos. Na rima, liberdade, expressão do sentimento, autoestima, reflexão no pensamento, dialeto. Deus está comigo, fortifica a nossa força do nosso Senhor divino, que estimula a vitória dos guerreiros nato. A nossa luta ignora, somos caluniados. Até Jesus foi desacreditado, pregou a palavra, foi censurado. E desde aquela época, a traição, hoje não tá diferente, ô mundão. A paz é desprezada pela ambição, desunião, violência na televisão. Aparece o sangue da periferia que escorre, SP interior. Crimes que ocorrem, pitangueiras, mas um mano morreu. No outro dia, fiquei sabendo que era truta, meu aliado, que se foi sem dizer nada. Joguei bola com ele na semana passada, trocamos ideia, ele tava sorrindo. Só Deus prever o destino, o futuro. E como o vento foi levado para o outro mundo, a família, os mano, ente querido de luto. Deixou saudade aí, irmão, quando fiquei sabendo deu um aperto no coração. Lembranças amargas que o noticiário relata, que isso sirva de exemplo pra rapaziada. Provar ao contrário, não virá estatística. Mano contra mano, ponto a menos pra periferia plantar. A guerra pra colher somente espinho, gente contra gente. Raciocínio periférico invadindo a sua mente. Quem sabe assim, os mano me entende. Viver diferente, sem consumo do diabo. Os parceiros unidos, desbaratinados. Da polícia serva do anjo caído. Quebra a cara dos inimigos, não dá motivo. Os coxinha vai chegar para enquadrar, não vai ter o porquê para eles humilhar. Mesmo assim eles irão procurar um pretexto. Aparência se engana pros porco, preconceito. Aí autoridade exige o respeito, convicção tem de sobra e bate no peito. Exaltamos o verbo, alterando nosso ego pelo certo, acionando um raciocínio periférico. Revolucionários unidos jamais serão vencidos, longe de canudo, leda e cachimbo. Revolucionários unidos jamais serão vencidos, Deus está comigo, é a força do raciocínio. Revolucionários unidos jamais serão vencidos, longe de canudo, leda e cachimbo. Revolucionários unidos jamais serão vencidos, Deus está comigo, é a força do raciocínio. Aí irmãozão, convicção com os pés no chão. É sério, na composição dos versos, mensagem real pros periféricos, potencial, força total, pausa adeptus, pra fazer do rap um método, uma viagem, um passaporte direto pro caminho da verdade. Antes que seja tarde, tenho que tomar uma tendência, sem decretar falência na minha consciência. Aprendendo a cada dia na sobrevivência, com persistência, adquirindo experiência. Somente assim iremos vencer. A Deus pertence toda honra, glória e poder. Eu não vejo Jesus no quadro de olhos azuis, porque nas trevas surge a luz, vida evolui. Vinde a mim, assim diz o rei, os sobrecarregados que eu vos aliviarei. De tal maneira este mundo amei, que o meu filho unigênito o entreguei, para todo aquele que nele crê obter a vida eterna e não perecer. Muitos profetas do passado enviados foram maltratados pelos porcos e os mataram. Até o filho amado de Deus crucificaram. Ouvir a verdade todos eles recusaram. A realidade nua e crua e ao certo, eu que não sou porra nenhuma, alguém vai dar crédito. O raciocínio periférico é dos humildes, que adquire no cérebro conhecimento com requinte, esquiva dos convites. O certo e o errado existe, qual caminho a trilhar? Você decide, vou ficar firme, ser convincente. Sei que é sofrido, mas livre será minha mente. E que é positivo, saber separar o joio do trigo. Revolucionários unidos jamais serão vencidos. A vida tem sentido e o sistema quebra as pernas, porque na nossa mente não tem algema. Compreenda, perceba o que mais vale a pena: sobreviver ou assinar a sua própria sentença. Então pensa, cada um pensa de um jeito. Rap nacional, um tiro certeiro nos isqueiros. Amigos da onça e crocodilos, estilo agressivo incomoda os seus tímpanos. O nosso instinto é verdadeiro, versos positivos, trilha sonora dos guerreiros, que faz efeito no comportamento ativo. Só peso e argumentos que mantêm o equilíbrio, impondo objetivos, construindo nosso ministério e articulando um raciocínio periférico. Revolucionários unidos jamais serão vencidos, longe de canudo,